essa música aqui é especialmente pro meu tio Floriano Peixoto, o velho do Rio, o cara do Morro do Chapéu. Aí conhece, vamos sentir. Hoje que a noite está calma, em que minha alma esperava por ti, aparecesse afinal, torturando esse ser que te adora. Volta, fica comigo só mais essa noite. Quero viver junto a ti. E volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes, que a noite é nossa e meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas, quero viver por toda a vida pensando em ti. André Felipe, toca modão. Hoje que a noite está calma, em que minha alma ansiava por ti, aparecesse afinal, torturando esse ser que te adora. E volta, fica comigo só mais uma noite. Eu quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes, que a noite é nossa e meu amor pertence.